8 azul 4488, decolado na sua escuta. Ascensão 350, azul 4488. Boa noite. 35393. Zero, saí da PUCA, 5393. pessoa lá, Adael, passando o meu pé. O azul veio. Rio 5972. Rio Salvador, Rio 5972, decolado. Alameda, subindo 340 Houston 972. Boa. Olhe. Eita, Leda, Liberação 340, Rio 981. 9250, 1400 na Puca. Manda. 934, decolou, passa 1700. Pernambuco, 1134. Wait a minute.